sobe, ela sobe. Mulher pra mulher. que vives pensando somente em fazer-me feliz. E que darias a vida se fosse preciso por mim. Porque se não estás a meu lado, as coisas não têm valor. E que não há neste mundo amor igual ao meu amor. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isto é verdade. Esse caso já terminou. Diz-me diante dela, deixa-la de fingir. Perdoa-me outra vez. Diz-me diante dela, senão vou ter que partir. Agora diz-me diante dela. Sabes tão bem que eu por ti já mudei a maneira de ser. E que fiz coisas que eu não queria tampouco fazer. Que não sou mais que o reflexo daquilo que tu queres ver. E que ao meu lado terás tudo quanto tu quiseres ter. Hoje é chegado o momento, decide qual é o meu lugar. Dá um sentido devido às coisas que tu tens para dar. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isto é verdade. Esse caso já terminou. Diz-me diante dela, deixa-la de fingir. Perdoa-me outra vez. Diz-me diante dela, senão vou ter que partir. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isto é verdade. Esse caso já terminou. Diz-me diante dela, deixa-la de fingir. Perdoa-me outra vez. Diz-me diante dela, senão vou ter que partir. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isto é verdade. Esse caso já terminou. Diz-me diante dela, deixa-la de fingir. Perdoa-me outra vez. Diz-me diante dela, senão vou ter que partir. Agora diz-me diante dela. Canal 2. Meu coração é louco, bem louco, não sei o que fazer. Meu coração é louco e por pouco me deita a perder. Meu coração é louco, bem louco, sem era nem beira. Meu coração é louco, bem louco à minha maneira. Meu coração é louco, bem louco, não sei o que fazer. Meu coração é louco e por pouco me deita a perder. Meu coração é louco, é louco, sem era nem beira. Não te demores, vem para mim que eu estou com pressa. Minha loucura, minha promessa. Teu cabelo é penteado pelo vento, baila sempre comigo nas ondas do pensamento. Dá-me os teus olhos que têm a cor do mar. Eu não me canso de para eles tanto olhar. Porque o sorriso que me faz contagiar está comigo no meu sonho, eu não paro de sonhar. Loira, loirinha, não sejas mazinha. Loira, loirinha, não me digas não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Olha para mim, vá, não digas não. Loira, loirinha, não sejas mazinha. Se eu digo sim, tu dizes não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Não quero ouvir mais um não. Loira, loirinha, não sejas mazinha. Loira, loirinha, não me digas não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Olha para mim, vá, não. Se eu digo sim, tu dizes não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Não quero ouvir mais o não. Loira, loirinha, não sejas mazinha. Loira, loirinha, não me digas não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Olha para mim, vá, não digas não. Loira, loirinha, não sejas mazinha. Se eu digo sim, tu dizes não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Não quero ouvir mais um não. Loira, loirinha, hás de ser minha. Não quero ouvir mais um não. O português é bom garfo e é bom prato. Como lebre não quer gato. O português aprecia a petiscada. O português não dispensa a sardinhada. O português é bom garfo e é bom prato. O português como lebre não quer gato. O português aprecia a petiscada. O português não dispensa a sardinhada. O português gosta bem de dar ao dente. A comer bem é que se sente contente. Se lhe falar num cozido à portuguesa, já tem amigos à espera, sentados à sua mesa. Se lhe disserem, hoje o prato é feijoada, não se proíbe de apanhar uma barrigada. O bacalhau pode ser de qualquer maneira, e será mais saboroso se o pão for da padeira. O português é bom garfo e é bom prato. O português come lebre e não quer gato. O português aprecia a petiscada. O português não dispensa a sardinhada. O português é bom garfo e é bom prato. O português come lebre e não quer gato. O português aprecia a petiscada. O português não dispensa a sardinhada. Estás a mentir, sempre a mentir. Para que fingir quando eu sei que gostas tanto de mim? Estás a mentir, sempre a mentir. Passas por mim, mas porque viras o olhar? Porque é que finges assim? Não tentes mais disfarçar. O telefone não para e eu não paro de atender. Mas se ninguém me responde, então sei bem quem deve ser. Diz-me então porque me ligas se tens medo de falar. Pois afinal tu só me queres provocar. Tu dizes não, mas eu bem sei que tu irás dizer sim. Estás a mentir, sempre a mentir. Para que fingir quando eu sei que gostas tanto de mim? Estás a mentir, sempre a mentir. Tu dizes não, mas eu bem sei que tu irás dizer sim. Estás a mentir, sempre a mentir. Para que fingir quando eu sei que gostas tanto de mim? Estás a mentir, sempre a mentir. Sei que tu irás dizer sim. Estás a mentir, sempre a mentir. Para que fingir quando eu sei que gostas tanto de mim? Estás a mentir, sempre a mentir. Tu dizes não, mas eu bem sei que tu irás dizer sim. Estás a mentir, sempre a mentir. Para que fingir quando eu sei que gostas tanto de mim? Estás a mentir, sempre a mentir. As cenas de amor são vidas que às vezes nos dão muita dor. São vidas vivinhas que não têm fim. Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim. São vidas vivinhas, as cenas de amor são vidas que às vezes nos dão muita dor. São vidas vivinhas que não têm fim. Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim. tanto ciúme, se entre nós há tanto amor. Tu sem mim, eu sem ti, só nos resta a nossa dor. O orgulho que nós temos tem um dia de acabar. Só assim o nosso amor pode mudar. Para que tanto ciúme se amamos de verdade? Ninguém pode destruir esta nossa felicidade. Nosso amor é forte, forte, não pode ser ilusão. Vamos deixá-lo viver no coração. São vidas, vidinhas, as cenas de amor. São vidas que às vezes nos dão muita dor. São vidas, vidinhas, que não têm fim. Coração fica triste e nem sempre resiste ao amor assim. Do quinteiro, quero Valentim, olaró, olaró, quero Valentim.

mania, tu tens, que só tu existes, só tu és alguém. Tu tens a mania, ai, tu tens, que só tu existes, só tu és alguém. Eu vou arranjar uma melhor que tu e tu vais levar um chute no cu. São só peneiras, são só peneiras, são só peneiras que tu tens de andar. São só peneiras, dizem os rapazes quando te vêm passar. São só peneiras, são só peneiras, são só peneiras que tu tens de andar. São só peneiras, dizem os rapazes quando te vêm passar. São só peneiras, são só peneiras que tu tens de andar. São só peneiras, dizem os rapazes quando te vêm passar. São só peneiras, são só peneiras que tu tens de andar. São só peneiras, dizem os rapazes quando te vêm passar. O canal 2 da Antena. O sol nasce na terra e à noite nasce a lua. Eu nasci para ser tua, como as flores da primavera nascem fora do jardim. Tu nasceste para mim e ninguém. Se eu nasci nua, eu nasci para ser tua, como as flores da primavera nascem fora do jardim. E tu nasceste para mim. No mesmo caminho. beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Os teus olhos cor do mar, o teu sorriso é luz. Os teus lábios são paixão, uma estrada de emoção que o meu coração conduz. Sinto o coração bater quando estás perto de mim. A alegria de viver faz meu coração bater. Hoje sei que gostas de mim. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Como é bom gostar de alguém que também gosta de nós. É triste ficar sozinho, sem amor, sem ter carinho. Como é triste estarmos sós. Como é bom viver feliz juntos num amor perfeito. É o que eu na vida quero e o meu coração espera aqui dentro do meu peito. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos não os vou esquecer, porque sem os teus beijos não consigo viver. Dá-me um beijo, meu amor, dá-me um beijo. Dá-me um beijo, por favor, meu amor. Os teus beijos... Canal 2, Antena. Se me prendessem por denúncia em Berlim, ou me cremassem em Auschwitz por traição, fala como não era só para mim, antes assim do que ser nazi então. E se eu fosse um guerrilheiro em Timor, me fuzilassem no alto da Falésia, eu gritaria de raiva e de dor. Viva Xanana, abaixo a Indonésia. Em memória de todos esses homens que morreram indefesos e heróicos, seus dogmas, suas lutas, seus ideais desmascararam esses paranoicos que manipulam as notícias no jornal com frases feitas num falso humanismo. Promovem guerras e a dor universal e na TV nos metem um cinismo. Se mandassem lutar no Vietnã, não peguem armas, recusam andar fardado. Como defesa diria em tribunal, nasce civil, ninguém nasce soldado. Se me mandassem para sempre para a Sibéria, ao frio, à fome, numa espera sublime, eu gritaria quando chegasse a hora, antes da morte que ceder ao regime. Em memória de todos esses homens que morreram indefesos e heróicos, seus dogmas, suas lutas, seus ideais desmascararam esses paranóicos. Manipulam as notícias no jornal com frases feitas de um falso humanismo. Promovem guerras e a dor universal, e na TV nos mentem com civis. Antes assim que me chamarem fascista. E se a poesia que cantamos incomoda, e a queima-roupa e nos matassem a traição, falar a verdade já não está na moda, para nos lembrar que ficará esta canção. Memória de todos esses homens que morreram indefesos e heróicos, pelos direitos do seus dogmas, suas lutas, seus ideais desmascararam esses paranoicos. Pelos direitos do homem, manipulam as notícias no jornal com frases feitas de um falso humanismo. Promovem guerras e a dor universal, e na TV nos mentem com cinismo. Pelos direitos do homem, a memória de todos esses homens que morreram indefesos e heróicos, seus dogmas, suas lutas, seus ideais desmascararam. Mais lama com esforço para que todos eu se enlaudei. A violência em jogo para aqueles que ficam os cavalos. E o lado mudas as leis para aqueles que passam ao assalto. Fazer o por qualquer preço. Agora, agora, agora, agora. Tu és o cavalo de corrida. Oh. Agora que a vida passa de baixo. Para isso é mais. Agora que o filme deste passar. Agora que perdeste o juízo, jogar esta cantada. Agora que galopa já frio, procurando a passagem. We'll be right back. fica em sintonia com o Canal 2. Thank you.